Pela Rádio USP de São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Parabéns, Dona Maria Manieri. Hoje, vamos enfocar um casal feliz, amável, querido, que tem muitas amizades e curte a vida. Estamos falando do simpático casal formado por Dona Maria Manieri e senhor José Roberto Manieri, nossos gentis ouvintes. Ontem, o lar dos Manieris esteve em festas, pois Dona Maria Manieri fez aniversário natalício e foi muito cumprimentada pelos seus familiares e inúmeras amizades. Nós, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, enviamos à aniversariante de ontem, Dona Maria Manieri, 1 milhão de felicidades, e vamos rodar especialmente para ela, com muito carinho e muito respeito, a Dona Maria Manieri, Orlando Silva cantando em arranjo do Radamés, do musicista Pixinguinha, a melodia Rosa. Nelson Gonçalves também desfila com seu talento e sua saudade para defender do Erivelto Martins em arranjo Zacarias, Segredo. Para ela, aniversariante de ontem, Dona Maria Manieri, casada com o senhor José Roberto Manieri, em nossa escuta nesta manhã de domingo, o rei da voz Francisco Alves. Roupagem do Pixinguinha para o conjunto Diabos do Céu. Chico Alves canta do Lalala Martini Babu, Serra da Boa Esperança. Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arpante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. O riso, a fé, a dor em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolente como um sonho em flor. És laça estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente, em prece comovente de dor, e receber a unção de sua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Thank you. comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate à porta e o amor nos foge pela janela, a felicidade para nós está morta. E não se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio, coração. Ninguém tem culpa da nossa desunião. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é profundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Da boa esperança, esperança que enceda no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Terra da boa esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na terra lá perto de Deus. Oh, minha terra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar, adeus. Levo na minha cantiga a imagem da terra. Sei que Jesus não castiga um poeta que erra. Nós os poetas erramos, porque rimamos também. Os nossos olhos nos olhos de alguém que não fez. Terra da boa esperança, não tenhas receio. Hei de guardar tua imagem com a graça de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixa a luz olhar no teu luar, adeus. adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, gravações autênticas e originais há 12 anos consecutivamente pela Rádio USP de São Carlos, agora com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e a mais nova da rede, a Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com a música. Missiva que vem de Porto Ferreira. Porto Ferreira também amanhece ao som desta pedida sonora. Quem nos escreve é o senhor Evanildo Severiano Braga, de Porto Ferreira, e ele gostaria de reativar a sua memória com esta gravação que nos dá a composição do cantor Osmar Navarro. Quem é? Quem a defende é o Clio Nagô. Ainda para ele, de Porto Ferreira, senhor Evanildo Severiano Braga, Porto Ferreira, a capital nacional da cerâmica. Mário Reis e Chico Alves juntos. Arranjo do Pixinguinha, do Lalá Lamartine Babo. A composição que tem como título Marchinha do Amor. Muito lhe quero.